Apresentação: BY-203, 1050 kHz. Onda média: BY-641, 4935 kHz. Onda tropical: 60 metros. Vitória: Espírito Santo, Brasil. Família: símbolo de amor e diferença. Somos grandes unidas. Somos sonhos e milagres. Somos transformação e libertação. Somos em toda construção. Somos a vitória e a superação. Somos singulares em todos os aspectos da vida. Igreja Pentecostal, Deus de Amor. Mais que uma igreja. Somos uma família.